Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje iremos falar sobre um grande diretor de animação japonesa, muito badalado também nessa nova era da animação, pós-aposentadoria, entre aspas, do Miyazaki. Hoje iremos falar do grande Mamoru Hosoda. Aqui é o Seiji Koi Koi. Aqui é o Éter e boas lembranças de todos os filmes que eu já vi desse cara. Boas lembranças. E aqui é o Jin e um filhote de lobo sempre será um lobo, ainda que criado entre os filhos dos homens. Oh. Já tô chorando aqui, profundo, cara. Profundo, profundo. Adoro esse filme. Ai, ai. Então vamos começar falando aqui um pouco do Mamoru Hosoda, um pouco da história dele, né? Ele nasceu em 1967 na cidade de Kamichi, na prefeitura de Toyama. Ele estudou pintura na faculdade de artes de Kanazawa, onde Shigeru Miyamoto também estudou. Olha só. É, o curso diferente, obviamente, né? Sim, obviamente, mas a faculdade é a mesma. Então você vê que nessa faculdade saiu duas pessoas grandes da indústria de entretenimento. É, Mamoru Hosoda estudou pintura, principalmente pintura a óleo, e o Shigeru Miyamoto fez design industrial. Tudo a ver. Né? Ele é um membro da Japan Animator Directing Association, e depois que ele se formou, ele já estava no processo seletivo para trabalhar no Estúdio Ghibli, mas não chegou a fazer a seleção final. Quem nunca, né? É, né? Ô, Éter, como é que em japonês pronuncia o nome do estúdio? É Ghibli, né? Ghibli? É Ghibli. Cara, eu já falei isso num podcast de Ghibli, eu pronunciei errado porque sim, tá? Eu sei que tu pronuncia sendo errado, mas eu vou pronunciar errado assim pela minha vida toda. Não tem jeito. Pô, então eu vou pronunciar Carlão. Ok, Estúdio Carlão. Estúdio Carlão. E depois que ele não conseguiu entrar no Estúdio Ghibli... Carlão. No Estúdio Carlão, ele conseguiu em 91 começar como trabalhador da Toei Animation. Coitado. Onde ele ficou até os anos de 2005. Olha, ele tem que começar em algum lugar, né, galera? É. Se bem, considerando que é a Toei, né, dá pra falar aí que ele não trabalhou muito, né? Ah, ele deve ter trabalhado bastante no começo, né? Não, é a Toei, cara. Você não entendeu? Em algum momento ele tinha que trabalhar. Não, mas ele trabalhou na época boa da Toei, vai. Vamos falar a verdade, né? Tinha Dragon Ball, os filmes pelo menos, Digimon... Tem um pouco de One Piece. Olha, Digimon tá no meu coração e sempre estará, mas bem animado, ele não é. Isso é outra história. Isso é outra história. É, isso já é uma outra discussão pra outro momento. Dragon Ball é a mesma coisa. Pelo amor de Deus. Dragon Ball era tão farofa, tão canalha, que na cena de luta eles colocavam um efeitozinho de 5 risquinhos pra não precisar animar. É, aquela coisa, né? Só pra dar a ideia de que houve algum movimento ali. É, mas fora disso, ele também trabalhou com storyboard em outros animes fora da Toei, sobre outros pseudônimos, como Hashimoto Katsuyo, no anime Revolutionary Girl Utena. Clássico. E Sakano Bodama Moho, no anime Rurouni Kenshin. Olha só. Não quer ser reconhecido? Caramba. É, acho que ele tinha, devia ter alguma coisa do tipo, olha, você é da Toei, tá? Você pode ajudar, mas eles não podem saber que você está ajudando. Beleza, tá certo, tá certo. Deixa ele. É, em algum lugar ele tinha que trabalhar, né? Porra. Mas em 97 ele conseguiu seu primeiro trabalho como diretor assistente no anime Jeje no Kitaro. Anime clássico de terror, clássico da animação japonesa. Que eu nunca ouvi, nem tinha ouvido falar até esse momento. Nossa, tem várias versões desse anime, cara. Várias. Vai vir uma nova agora esse ano, 2018. Olha só. Mais uma. Olha só. Em 99 ele foi selecionado pra trabalhar como diretor no curta de animação do Digimon, depois no 21º episódio do Digimon Adventure e depois no segundo curto animado do Digimon, onde começou a ganhar atenção dentro e fora da indústria. Se eu não me engano, o 21º episódio do Digimon é o episódio do Angel Moon. Não. Não. Não, não é? Eu te explico qual é esse episódio. É um episódio que depois que eles derrotam o Etemon é aquele macaco, né? Uhum. E ele fica uma esfera grandona, ele absorve tudo, o Tai e o Agumon são mandados pra Tóquio e ficam ali por um dia. Ah, sabe? Tá. É esse episódio. Ah. O 21º episódio. Olha, de Mamoru Hosoda. E eu tô lembrando desse episódio agora. E, rapaz, eu lembro. Fiquei triste vendo isso. Eu que assim, não. Pois eles voltam depois pro Digimon. Mas voltando, infelizmente, não é nenhum primor da animação, né? Não, não é nenhum primor. Mas só que a composição, os timings, tudo assim, é tão meticulosamente feito que dá um sentimento forte, né? Traz um sentimento mais forte. E observação que esses curtas que foi citado antes, eles vieram pra cá, pras terras piniquins, como sendo o filme, aquele filme. O filme é a junção de dois curtas, ou seja, a primeira metade é um curta, a outra metade é outro curta. E eles mudaram um pouquinho na edição, o roteiro, pra parecer que é tudo uma coisa só. Mas... Ah, sim. Correção, na verdade são três misturas de filmes, cara. É, tem... Bam, bam, okay. É pior ainda. Depois a gente conta um pouco a história desse filme aí, o que aconteceu, por que fizeram isso. Já em 2000, ele foi comissionado a dirigir um estúdio do Carlão, o Castelo Animado, mas foi removido da direção após brigas de opinião com os chefes do Carlão. Adiantamento do cronograma, restrição da staff, entre várias outras dificuldades. E em 2003, ele trabalhou como diretor do curta promocional Super Flat Monogram, da Louis Vuitton. Oh. Cara, aqui é muito bonito esse vídeo promocional. Vou deixar link na postagem. E é legal, é promocional mesmo, né? Louis Vuitton, que é uma marca de grife, né? De bolsas, de roupas, de joias, relógios, etc. E é bonito, é legal. Tem um mascotinho, um urso ali, de algumas peças da Louis Vuitton, tá ali. A loja da Louis Vuitton tá ali. É, o pessoal que curte Louis Vuitton, essas marcas de grife, vai reconhecer na hora, eu acho. É o nosso público, né? Perfeito, perfeito. Né? A gente tá ampliando nosso escopo. Mas em 2005, ele dirigiu o sexto filme de Johnny Piece, aí depois ele saiu da Toei. Que coisa, não? Tava na hora, né? Tava na hora de melhorar um pouco esse currículo. E no mesmo ano, ele também dirigiu o Open de Samurai Champloo, novamente com o pseudônimo Hashimoto Kasuyo. É uma bela opening, viu? É uma bela opening. A opening é muito boa, do Samurai Champloo. Entre 2006 e 2011, usou a Madhouse como base para os seus filmes Tokyo Kakeru Shoujo e Summoner's Wars. E em 2011, ele criou o seu próprio estúdio, o estúdio Shizo, onde lançou Of Children, The Boy and the Beast, e está produzindo Mirai no Mirai, que sairá em julho de 2018. Então, se dá pra ver como o Mamoru Hosoda, ele tem a evolução na carreira. Ele era um estudante de pintura, artes na faculdade, conseguiu um trabalho na Toei, onde ele fazia muita parte de animação. Ele era muito a questão de animador, era isso o trabalho inicial dele. Conseguiu internamente dirigir alguns episódios, ganhou outro concurso lá dentro para dirigir o primeiro curta animado do Digimon e conseguiu fazer o outro segundo curta animado. Chamou grande atenção e ele pôde tentar dirigir outras coisas, né? E depois que ele saiu da Toei, cara, o cara explodiu, nossa senhora. E ele ainda falhou para entrar no estúdio Ghibli, né? Para trabalhar com Miyazaki, tá, ó. Carlão. Ele criou um nome por si só, assim, um nome quase tão grande quanto do próprio Miyazaki. Claro, não tão importante, mas... É porque, querendo ou não, o Miyazaki, ele nos rebaixou ao nível da Toei, né? É. Assim, pô, eu já vetei esse cara ali quando ele queria entrar, na primeira vez. Aí ele vem aqui direto da Toei. Ah, não, vai se ferrar. Eu vou brigar com esse cidadão. Quem me contratou esse cidadão daqui? Deixando assim, brincadeira de lado, o Mamoru Hosoda, ele é um dos meus diretores favoritos, né? O Mamoru Hosoda, ele é indicado também na questão de diretores de animação japonesa, como aquela história, né, de que quando o Miyazaki anunciou uma das suas aposentadorias, as pessoas falaram, animação japonesa vai morrer. Uhum. E o Mamoru Hosoda foi um dos expoentes que disse, não morreu, não vai morrer, eu tô aqui, ué. Eu e tem outros grandes diretores de animação japonesa que não vão deixar a indústria morrer. Só porque esse cara disse que aposentou, acabou tudo? Não, gente, tem outras pessoas importantes. Tipo Makoto Shinkai também, que é outro, que os japoneses apontam bastante também. Encontrou outro grande sucessor. Ah, é que na época provavelmente não tinha o Makoto. Mas ele, Makoto Shinkai e o Mamoru Hosoda são dois caras que encabeçam, né, essa parte, assim, de que diretores importantes, né. É, seria colocando aqui na Terra Tupiniquim seria a mesma coisa que falar que desenho americano terminou quando o Walt Disney morreu. É, meio isso, né? Ou se aposentou, é meio isso, não faz sentido. O fato é, mesmo que o cara lá do Carlão morra, o Carlão vai continuar, então não tem problema. Não, é aquela coisa. Quando Osamu Tezuka morreu, a indústria do mangá não morreu. Também, ué. Também. Então, não é como se a morte de uma pessoa fosse acabar com a indústria. Talvez a gente perderia umas grandes mentes criativas, obviamente. Mas dizer que a indústria... Não, você perde essa mente criativa, mas com a perda dele você cria um vácuo que vai ser preenchido por novas pessoas. Sim, só espera-se que sejam pessoas tão competentes ou tão boas quanto a pessoa que se foi, né? Mesmo que não for boa, cara, às vezes um cara mega foda sai, entra 3-4, sabe, no lugar. É, mas ainda resta ver o que vai acontecer no dia em que o Miyazaki realmente nunca mais encostar numa mesa de animação, né? Olha, mas eu posso ter certeza, se ele morrer, Mamoru Hosoda novamente vai levantar a voz e vai falar: gente, estamos aqui ainda, o cara já foi, siga em frente. Se ele não morrer primeiro, né? Eu duvido, sei lá. Não, mas eu acho que o Miyazaki, no dia que ele morrer, eles vão encontrar ele morto, segurando um lápis enquanto ele tá desenhando. Vou achar ele segurando uma pena e cheirando o nanquim. Talvez. Gente, não fica... Não é hate, é tudo brincadeira, tá? Sim, mas o podcast aqui é do Mamoru Hosoda, tá, galera? Então vamos focar nele. É exatamente, por ser do Mamoru Hosoda que nós vamos agora falar sobre os filmes dele mais a fundo. Calma aí. Vamos falar um pouquinho antes, só algumas características dele, pelo menos, né? Eu acho que vale a pena, pelo menos, gastar um pouquinho de tempo aqui, porque o Mamoru Hosoda, ele tem um estilo de animação, não é tão igual a, por exemplo, ao Ghibli, né? Vamos dizer assim. Ele tem um jeito dele de animar. Tem. Que é ótimo. E ele tá melhorando, botando ainda mais usando a computação também, pra melhorar ainda mais a animação, né? O jeito do Carlão é fazer coisas bonitas e o dele é fazer furry. Furry. É isso, ele faz furry. E ele, cada filme grande e importante dele, recente, ele usa alguma espécie de elemento que as pessoas acabam gostando, se identificando. Um, por exemplo, foi de família, outro foi de amizades, outro de maternidade, um outro agora de paternidade. Esse último que vai sair vai ser sobre irmãos. Então, são temas muito bons para serem vistos com a família, a um público mais livre, né? Uma coisa que é interessante, se você parar pra pensar, assim, nos filmes que ele dirigiu e tal, eles são temas, assim, que... às vezes você pensa assim, nossa, mas como você vai tratar desses temas quando você está usando casais ou personagens, assim, de raças diferentes, né? No caso, um é um meio... uma fera, é um furry, né? E outro é um humano. E você vê que... Você consegue sentir o sentimento deles, você consegue ver a relação como qualquer outro, né? Uma relação normal. Eu acho que é muito interessante como ele consegue transmitir isso, assim, de uma forma tão humana, sabe? E é legal porque ele experimenta alguns estilos também diferentes, né? Por exemplo, você já falou, teve um filme que ele fez desse jeito. Tem um outro, o próximo filme, ele vai mudar o estilo dele, né? Ele vai fazer alguma coisa mais séria com a ação. Outro com mais com família. Outro com outros elementos, que só são humanos. Então, ele experimenta. Ele gosta de tentar outras coisas, né? Ele tem algumas ideias, que são muito boas. E ele vai fazendo o estilo dele, né? E eu acho que é por isso que as pessoas gostam, porque a gente não sabe o que vai vir no próximo filme dele. A gente não tem ideia, a gente não espera, né? Tipo, o da Ghibli, como mais clássico, a gente tem uma ideia. Família, mensagem ecológica, ainda mais que o Miyazaki. Se for Makoto Shinkai, vai ter cenários magníficos de fundo, a história é ok. E relações humanas. Makoto Shinkai é relações humanas. Se fosse na época mais passada, Satoshi Kon, a gente saberia que teria uma coisa mais introspectiva, mais psicológica. Drogas, viagens. Drogas. Questionava a realidade. Então, assim, é curioso ver as obras do Mamoru Hosoda e a gente pensar, cara, gostei. O que, que vai vir na próxima agora? Me traz algo novo. Me impressiona de novo. Eu tenho pensamentos assim do Mamoru Hosoda. Adoro o visual dele, gosto muito da história dele e fico impressionado com o que ele faz e o que ele pode fazer depois. Eu só tenho algumas ressalvas que ele costuma plagiar muito ele mesmo, né? Algumas, ele inspira de coisas que ele já fez. Ele faz um autoplágio aí meio foda, mas tirando isso... Acho que é aquela coisa, né? Uma boa ideia, por que não reutilizá-la, né? Uma evolução, pelo menos, né? É uma ótima ideia. Bom, então vamos falar agora dos filmes, né, do Mamoru Hosoda. Ele não tem muitos filmes no currículo, né? E dá pra dividir ele em dois momentos. Quando ele tá na Toei e depois que ele saiu da Toei. Eu só vou colocar aqui antes pra gente continuar, você percebe como a qualidade dos filmes dele subiu muito desde que ele saiu da Toei. Porra, ele teve liberdade pra fazer o que quiser agora. Então, exatamente. Os filmes assim, eu vou dizer, os filmes do Digimon, os curtos do Digimon, são muito bons. Adoro. O One Piece também é questionável, vai. É. Os filmes que ele fez depois desses, meu Deus do céu, eu gosto de todos. Também, eu adoro todos que depois que ele saiu, né? Então, mesmo que seja poucos filmes, a maioria é com qualidade. Então... Sim, mas vamos pros filmes mesmo, né? Começa daí. Em 1999, o primeiro filme do Digimon Adventure, que é aquele que é o, a primeira parte do filme que veio aqui pro ocidente, que é o curta que você acompanha o Taichi e a Hikari, pode ser assim melhor? O Tai e a Kari. É onde você vai ver o primeiro contato deles com algum Digimon, né? Isso. Ou seja, com um Agumon. Não é, teoricamente, não é o mesmo Agumon que vem a ser depois, mas é um Agumon barra Coromon barra Greymon. Eu acho que é o mesmo. Eu acho que é uma alusão ao que tá por vir, sabe? Não é o mesmo, já foi falado. Não é o mesmo. Não é? Ah, me enganaram. Não é, é outro, é outro. Que droga. Até porque é uma curiosidade sobre o Digimon, seja. Diga. Quando um Digimon morre no mundo real, ele não volta pro jardim. Ah. Ele morre de vez. É que ele morreu mesmo, porra? Ele morreu de vez ali. Estraga a minha infância não, cara. O Digimon só reencarna se ele morrer no Digimundo. Se ele morrer no mundo real, ele não volta. É, e eu pensei que ele tinha renascido. Ah, eu tô deprimido agora. É. Uma curiosidade é que esse filme do Digimon, ele foi lançado um dia antes do anime estrear na TV japonesa. Né? O que é interessante, né? Esse filme estreou no dia 6 de março de 99 e o anime na TV estreou dia 7 de março de 99. Eu acho que seria muito mais interessante pra o ocidente se a gente também tivesse tido esse tipo de lançamento, viu? É, então, mas aqui não tava nesse hype nada, né, de Digimon quando foi lançado esse filme. A gente só viu um pouco depois com a Angélica lá, né, no programa dela. Digimon, digitais, olha, eu Digimon devo dizer são campeões. Que na época que Digimon saiu, aqui no Brasil, eu era muito fã de Pokémon e, tipo assim, eu achava que Digimon era uma cópia descarada de Pokémon. Então eu falava, não, não vai ser bom, eu não vou assistir e tal. Tanto que um amigo meu, na época que eu tava lá, ele falou assim... É mesmo? Vem aqui em casa, a gente vai assistir o primeiro episódio. Se você não gostar, beleza. É, eu te dou R$10. Se você gostar, você me dá R$10. Aí você mentiu. Não, eu não consegui mentir, porque eu não sou uma pessoa que, assim... É, quando acabou o primeiro episódio, lembro se foi um episódio duplo, ou se foi só o primeiro episódio, eu não vou lembrar da estreia. É, eu tô assim, meu Deus do céu. Assim, você gostou, né? O Ether ficou cantando a música da Angélica também. Então, se ele... Aí que tá. Se ele assistiu a estreia na Fox Kids, não era com a música da Angélica. Não, eu assisti na estreia. Foi a primeira transmissão. Mas da Fox Kids? Foi na Fox Kids. Foi na Fox Kids. Então, eu não tinha música da Angélica ainda. Inclusive, se não me falha a memória, aí você vai poder me falar. A abertura, ela tinha uma música dublada em português, não tinha? Antes da Angélica? Uhum. Eu não lembro, porque eu não vi no início. Eu não vi na estreia. Que, aí é que tá. Que assim, que inclusive tem youtubers que pegaram e até fizeram uma versão da Butterfly em português. Mas já existia, só que só foi transmitido um pouquinho antes. Daí saiu da Angélica e foi perdida essa música. Ninguém... Confesso que eu vi primeiro na Globo, né? Esse caraca, isso é uma coisa. O Ether me confirmou aqui. Inclusive tem a música em português da Andy. O problema é achar. O problema é que eu não lembro direito, mas eu lembro assim que quando eu vi o primeiro episódio, eu lembro de ficar assim, você tava, meu Deus, assim, era muito mais, tinha muito mais ação do que Pokémon e era muito mais rápido, né, do que Pokémon, assim. Ah, não é. Tinha tanto, aquela coisa do, da jornada e não, era mais assim uma coisa de conflito, pausa. Conflito. Então, captava bem pra pessoas mais jovens, assim. E é a mesma coisa, quando eu vi, assim, até o segundo filme, né, que a gente vai falar, que é o filme de 2000, o Digimon Adventure Our War Game, o nosso jogo de guerra, ele... Nossa, quando eu vi ele, eu vi ele no... naqueles VHS. O Digimon filme, né? Naquele VHS. Ah, você viu o japonês? Não, o brasileiro. Então, o Digimon filme, é. Então, o Digimon filme, ocidental. Vinha naquele VHS, né? Não vi o VHS, assim, naquela época, eu tava em casa e falei assim, meu Deus do céu, melhor Digimon, Metal Garurumon. Quando apareceu aquela fusão do Wargreymon e Metal Garurumon, você falou, caralho! Exatamente. É, né? Assim, Omnimon. Isso. Bate nele! Exatamente. Tanto que eu tinha umas miniaturas, assim, do Omnimon, do Metal Garurumon, essas coisas. Eu perdi elas. Uma pena. É, mas só pra contar então, porque esses dois filmes, às vezes é bom a gente falar ao mesmo tempo também, porque o que fizeram no lançamento ocidental, né? Aqui no Brasil, Estados Unidos principalmente, o Ocidente, né? Esses dois filmes do Digimon, eles chegaram junto com um pacotão misturado, né? Do Digimon, o filme, que são três filmes do Digimon misturados. O Digimon Adventure, esse segundo Digimon Adventure All War Game, e o primeiro filme do Digimon Adventure Zero Two. Porque o que fizeram isso? A Fox estava com invejinha. Invejinha da Warner, que estava lançando os filmes do Pokémon e tendo muito sucesso, muito dinheiro. E aí, a Fox, como ela estava passando o Digimon na Fox Kids, ela também queria tentar esse sucesso, né? Eu tenho Digimon, ele é competidor do Pokémon. Eu quero lançar um filme no cinema e ganhar dinheiro tanto quanto o Pokémon. Só que na época, em 2000, o que tinha lançado de filme? Tinha um curta-metragem do Digimon, o primeiro, de 20 minutos. O segundo filme, um curta também, de 40 minutos, do Digimon War Game. E teve o primeiro filme do Digimon Zero Two, de uma hora. Você soma os três filmes, então vai dar 20 mais 40 mais uma hora, 2 horas total. Só que o que fizeram no Ocidente, lançaram um filme os três juntos, numa coisa só, falando que tem uma narrativa linear, os três estão ligados diretamente, que deu 1 hora e 25 minutos. Então eles cortaram uns 35 minutos nessa receita toda. A terceira parte é tão retalhado, cara, que... Eu nem lembro de ter visto o Digimon 02. Eu ignoro essa terceira parte, porque tá tão retalhado, cara, que não adianta. Eu só lembro, assim, na minha mente, eu só lembro a primeira e a segunda parte, e só. É só que eu tenho em mente. Depois falo do Digimon 02. Na terceira parte, eu só lembro de uma coisa. É. O Digimon tá ali. Ah, eu vou cair. Não, eu não caí. Bora lutar. Uma coisa assim. Então, uma das mudanças, fizeram, montaram tudo, fizeram tentar criar uma ligação das três partes, como tivessem ligados, né? O Digimon que aparece no terceiro vilão, ele foi infectado por um vírus, que era o vírus da segunda parte, então eles fizeram essa ligação maluca. Uhum. Os cortes bizarros e um monte de piadinhas americanizadas no meio da história toda. Se você reparar, você vai ver que tem um monte de piada no meio das falas dos Digi escolhidos, uhum. Cara. E você vê, velho? Depois que você tá um pouco mais velho, você percebe, cara, por quê? Que feio, que idiota esse negócio. Quando você é criança, você não ignora. É legal pra caramba. Você tá velho, você revê esse negócio, assim, porra, não. Aí você olha o original, não tem nada disso. É muito mais direto, emocionante. Então, eu tenho umas críticas com o Digimon, o filme, depois que você tá velho. Quando você é criança, parece maneiro pra caramba, mas... Mas, ainda assim, tá com a direção desses dois filmes, com duas primeiras partes, né, do Mamoru Hosoda, com uma animação bem fininha, hein, cara. Vamos falar a verdade, né? Foi. A animação é feinha, cara. Toei. Esperava o quê? Era Toei. Eu sei. Ele ganhou concurso interno pra fazer a direção desses filmes do Digimon. Mas fazer o quê, né? Mas ainda assim, continuando dentro da parte da história da Toei, do Mamoru Hosoda, nós temos o filme do One Piece, o sexto filme, para ser mais preciso, de 2005. One Piece, Barão Omatsuri and the Secret Islands. Sim, sexto filme do One Piece. Eu não assisti, então eu não tenho o que falar desse filme. Vamos falar a verdade, é filme de One Piece, completamente descartável e vamos... Nossa. Não, mas calma aí. É fato, filme do One Piece, desculpa, todos eles, todos descartáveis. Mas calma aí, pra quem viu todos os filmes do One Piece e não tá lembrado, é muito fácil. Ele é o que eu tenho o estilo de animação mais diferente dos filmes de One Piece. Tirando esse recente de que teve um de CG, você pega o restante, ele é um estilo mais fracamente animado. Minha opinião. Esse aqui é o estilo bem igual os filmes desse do Digimon, cara. Simples, até poucas capricho nas cores, na minha opinião. É um estilo. Você pode falar que é um estilo, mas ele é fracamente animado. Ele tem algumas críticas, porque ele realmente, visualmente, ele é diferente. E ele é mais sombrio também. Ele é bem mais sombrio. Então as pessoas ficam assim, cara, que estranho, né? Porque o One Piece é muito mais feliz, mais animado. E ele lida com mortes e tal, pessoas morrendo. Uma tripulação toda sendo morta e lidar com a solidão do cara. Né? Isso é uma coisa que eu nunca entendi a One Piece nos mangás assim, em geral. Porque tanto problema pra lidar com temas de morte, solidão, essas coisas. São coisas que podem ser usadas pra escrever, pra dar uma... Cara, você tá querendo, você tá cobrando demais por uma coisa que é tecnicamente shonen. Sim, não, mas... É, tipo... Independente. A resposta da sua pergunta é: por que não fazer isso de uma forma... Porque é shonen. Porque é pra criança, cara. Você tem que tomar cuidado pra falar de morte, coisa assim, quando é pra criança. O público-alvo é criança, até uns 12 anos. Muitas delas, algumas estão, mas muitas delas não estão prontas ainda pra lidar com esse tema. Cara, nem entender. Adulto, a maioria dos adultos não está pronta pra lidar com o tema de morte. É, então. E nesse ponto, eu até concordo porque com o posicionamento de quem faz shonen, porque quem tem que preparar a criança pra esse tipo de coisa são os pais. Né? Sim, mas eu acho que você cortar assim, por exemplo, One Piece teve uma, vamos dizer assim, a gente já tá falando, por exemplo, One Piece relativamente recente, ele teve duas mortes e foram mortes que foram assim, que deram uma evolução melhor assim pro personagem. Você conseguiu ver que teve todo um efeito, teve um impacto. Mas quantos anos levou pro Oda poder chegar nesse ponto? Obviamente, levou muito tempo, mas é aquela coisa, em vez de você assim, tentar se afastar, às vezes assim colocar uma outra coisa assim, uma menção, algum jeito, talvez ajude mais a melhorar ou aprofundar a história, assim, sabe? E talvez até abra assim uma discussão pra se o pai ver assim, tá junto com a criança e ver que isso acontece, pro pai explicar pra pessoa, pra criança, pro filho, assim, que sobre esse estado de morte, esse estado de que acontece, essas ideias de solidão, essas coisas assim, pra já fazer a criança entender o que acontece, né? Tanto que, sei lá, uma discussão que a gente não precisa ter agora. É assim, mas falando aqui mais desse filme, né? Se você não é fã do One Piece, não precisa ver, na minha opinião. É o filme que eu acho que eu menos gosto, por causa do estilo da animação. Como eu falei, ele é mais diferente, ele é mais, na minha opinião, eu acho que ele é um pouco mais fraca. Ele é igual esses filmes do Digimon. Então, como eu falei, eu tava acostumando já com outro estilo, que é mais caprichadinho, com mais um fundo melhor. Você pode falar de novo com essa ligar. Ah, mas é a técnica, o estilo dele, né? Já que foi o Mamoru Hosoda que dirigiu. Minha opinião é um filme de estúdio, né? Filme de estúdio que falaram, ó, tá, você pode fazer do seu jeito, mas o roteiro é esse, cara. Então ele não tem liberdade. Não tem tanta liberdade quanto ele teria. Então, não é meu favorito. Se você é fã de One Piece, veja. Se você não é fã de One Piece, não veja. Esse é um que tá na carreira do Mamoru Hosoda, mas as pessoas quando falam, ah, os filmes do Mamoru Hosoda, você não vai lembrar desse. Eles não vão lembrar dele. Acho que a maioria das pessoas não colocam ele nem com os primeiros filmes do Digimon, né? Não, do Digimon ele faz assim, Digimon o filme. Pega aquela versão do Ocidente. Mas, peraí, não foi o Mamoru Hosoda que dirigiu. Pegaram o filme do Mamoru Hosoda e juntaram tudo, cara. Tem nada a ver. Mas quando você fala de Mamoru Hosoda, você obviamente fala, por exemplo, do próximo filme, 2006. Isso, porque em 2006 saiu o primeiro grande filme, na minha opinião, do Mamoru Hosoda, que é o Tokio Kakeru Shoujo, The Girl Who Leapt Through Time, Garota que Viaja no Tempo, né? Que, como curiosidade, ele é um filme que ele é, digamos, fracamente adaptado de uma novel de mesmo nome, que foi lançado na década de 60. Foi escrito por Yasutaka Tsutsui. Fracamente adaptado por quê? Tem um conceito de viagem no tempo. Uma garota que consegue viajar no tempo, ela é estudante, ela consegue descobrir um mecanismo pra viajar no tempo. Mas não é a mesma garota, são épocas diferentes, são personagens diferentes. Dizem que, na verdade, essa garota original da novel é a tia da garota desse filme. E é uma novel bem conhecida até. Por quê? Porque ela já teve várias adaptações. Teve a novel, que teve já 7 volumes, e ela depois ela foi reeditada como livro, em 67. Como já falei, outras adaptações pra TV, pro cinema. Inclusive, deve ter uma outra versão pra cinema, que deve sair em breve também. Ou saiu no passado. Além disso, tem esse filme, né? Que é o mais conhecido, pelo menos, do pessoal aqui otaku, né? O mais conhecido do pessoal otaku não é esse. Mas esse é bem conhecidinho. Mais conhecido do pessoal otaku aqui do Ocidente. É, eu acho. O próximo é mais. O próximo é mais. Provavelmente eu acho que é o segundo. O próximo é bem mais. É, o próximo é mais. Próximo não, é mais. Não, a versão animada do Tokio Kakeru Shoujo é mais conhecida do que as versões de cinema e novela. Ok. Ah, okay. Sim. Ah, para sim, o público sim, otaku sim. Do Ocidente. Os caras do Japão, aí é outra história. Eles viram todas as versões. Só pra fazer um comentário aqui, o Seiji falou que a novel teve 7 volumes, né? Isso. O mais incrível é que esses 7 volumes foram lançados no período de um ano, de 1965 a 1966. 7 novels. Não é difícil, cara. Sabe o que deve ter sido? Provavelmente a autora que escreveu, ela escreveu tudo numa chulapada só e escreveu num concurso e ganhou. Aí já publicaram tudo. Não, porque hoje em dia você pensa, os caras fazem 7 volumes de novel, os caras lançam uma novel por ano. Não, até porque se você pensar bem, assim, sendo frio e calculista, você já pegou novel, já leu novel, uhum, também, né? Uma novel não dá o primeiro livro do Harry Potter, uma novel sozinha. Você sabe disso? Não dá, cara. Sim. Então, se você pensar bem que são 7 novels, seria, eu chutaria, assim, por cima, que seria o equivalente a escrever, sei lá, o... Mas mesmo assim, Sei lá, A ideia quer dizer que a pessoa... Quando... A Ordem da Fênix, sabe? Não, é que a ideia é quando ela fez isso, ela escreveu, assim, bastante. Até que escreveu bem rápido, assim, pra considerar que são 7 volumes. É uma história bem extensa. Não, então, mas provavelmente foi algum concurso que participou e publicou tudo de uma vez. Pensa assim, década de 60, não devia ter mais nada pra fazer depois, ué. Vou fazer o quê? Vai escrever. Só vou escrever, ué. Não tinha Twitter. Não tinha Twitter, não tinha Facebook, não tinha Nico Doga pra ficar vendo, ué. Tá bom. Que é isso. Como curiosidade, ele foi o primeiro filme do Mamoru Hosoda depois que ele saiu da Toei, e ele usou a Madhouse como base. Então, ele pediu pra Madhouse: Madhouse, eu quero produzir um filme. Posso usar as suas instalações? Pode. Opa. É que assim, é meio esquisito você falar que ele usou a Madhouse como base. Porque você fala isso, eu imagino ele indo lá acampar nos estúdios da Madhouse. Fala assim, esta é minha nova base. Colocando a bandeirinha, sabe? Não, ele devia estar preparando pra construir o seu estúdio, né? Mas ele não é funcionário da Madhouse, tá? Ele não era. Ele usou os serviços da Madhouse, é isso que você quer dizer? É isso. Ele não foi lá com um colchão pra dormir, não. Não. Ele precisava de um lugar físico, né? Pra fazer a animação toda. Esse foi o primeiro filme dele que ganhou inúmeros prêmios. Vários prêmios de animação na Japan Academy Prize, na Tokyo Anime Awards, onde ganhou o prêmio de animação do ano, melhor diretor, melhor história original, melhor script, melhor direção de arte e melhor character design. Sim. Mais rapidamente falando, o filme ele trata de uma menina que ela acaba descobrindo que tem esse poder de viajar no tempo, né? Ela tá no ensino médio e ela começa a usar essa capacidade de viajar no tempo pra se satisfazer. Eu acho que basicamente essa é a sinopse. A ideia é assim, pô, eu posso viajar no tempo, o que que eu vou fazer? Vou salvar o mundo? Não, eu vou fazer as coisas que, se eu vou sofrer alguma humilhação, eu vou dar o troco. Se é pra eu ganhar pontos na matéria, vou fazer isso, é simples. Eu fui mal na prova, é só refazer. Mas isso é interessante, porque isso mostra que o escopo da personagem é muito ligado ao momento de vida dela, né? A realidade dela. Isso é interessante, porque normalmente quando você tem uma coisa de viagem no tempo, você sempre tem a pessoa falando, nossa, viagem no tempo, eu vou, sei lá, jogar na Mega Sena, ficar milionário. Já pensa assim, aquelas coisas assim absurdas, em escopos enormes. Não, ela tá bem ali. Ela também tá bem ali, porque se ela soubesse, obviamente, ela teria prestado bastante mais atenção. Mas aquela coisa, que ela trabalha assim, com a ideia de que, eu posso viajar infinitas vezes. Ela acha isso no começo. E por causa disso, ela vai tentar consertar a vida dela, deixar a vida dela perfeita, do jeito que ela quer, assim, mas dentro dos limites de, eu sou uma estudante do ensino médio, ponto. Ela não tenta ser, eu vou ser a salvadora do mundo, ponto. Isso que eu acho interessante. Isso que eu achei interessante dela. É interessante também com a questão de responsabilidade, já que ela vive uma vida irresponsável, viaja no tempo, e depois ela descobre um peso grande, né, de que ela não poderia ter abusado tanto. Que tem alguns fatos que ela poderia ter mudado se ela fosse mais responsável. E aí leva outra parte que leva até o final, que eu não vou falar o spoiler. Mas ele é um filme, então, muito interessante. Talvez não seja tão pra criança, assim, né? Por causa de questões de viagem no tempo, talvez. Um pouquinho mais por 13 anos pra cima, né? Aí você é um público mais perfeito pra esse filme. Aí você entende mais, absorve mais conceitos de viagem no tempo, as coisas que ela faz, as causas e consequências, etc. Mas ainda assim, ele é um filme muito agradável de se ver. Muito bonito, dá umas tristezas em alguns momentos, ainda mais na reta final dele. Que filme dele não faz você ficar triste em algum momento? Porra, eu não consigo lembrar, não, cara. Eu fico triste em todos. Acho que não tem nenhum filme onde você, assim, não vai chorar em algum momento dele. Porque, assim, a história no filme é uma coisa muito divertida, legal pra caramba, aí depois na metade pra frente, caramba. E pra terminar, eu só quero falar uma coisa desse filme. A tia dela estava certa o tempo todo e ela deveria ter seguido a ideia da tia. Fica por isso. Tá vendo? No Kuni Boku wa no natsu ga aru Kawaranai mono Utsukushii mono Subete soko ni aru. Agora nós vamos prosseguir pro segundo filme dele, na Madhouse, o segundo e último, né? Produzido na Madhouse antes de ele criar seu próprio estúdio, que é o Summer's Wars, de 2009. Ele foi exibido em vários festivais, ganhou diversos prêmios e indicações ao redor do mundo, inclusive venceu os prêmios no 13º Japan Media Festival Arts, no 33º Japan Academy Prizes e no Mainichi Festival Awards. Koi, koi. E além de ter uma adaptação em mangá publicada no Brasil pela JBC em 2011. O pessoal fala elogios dessa parte em mangá também. Parece que é muito boa. Uhum. O filme já é excelente. É um, assim, tipo, foi um dos meus filmes favoritos. Tanto que na época que eu vi, eu lembro muito bem que eu fiquei assim, meu Deus, eu tenho que ter uma animação disso. Não tem que ter mais alguma coisa. Eu preciso de mais. Mais! Esse é o filme da referência do Mamoru Hosoda. Você fala, qual o filme do Mamoru Hosoda? Primeira indicação, citação, vai ser Summer Wars. Sim. Depois o pessoal cita o restante. E eu acho que ele podia ter fugido um pouco dessa coisa meio Digimon. Vai fazer o quê? Então, porque a história, ele é muito base, né, do segundo filme do Digimon. Porque tem uma criatura que está invadindo a internet, uma inteligência artificial, tá corrompendo os dados, tá provocando um caos na internet. Internet que eles chamam na época de Oz, né, que é uma realidade virtual pra eles. E aí eles precisam dar um jeito de acabar, né, com essa ameaça. E aí tem um garoto gênio na matemática que ele consegue ajudar bastante. E é uma história de família, também. Não só de família, como tem muita ação também. Sim, sim. Sim, esse tem bastante ação. E só pra constar, esse Oz é tudo que o Second Life queria ser e tudo que o Facebook se tornou. É basicamente é isso que é o Oz. Meio isso mesmo. Meio isso mesmo. Eu não conseguiria descrever melhor do que isso. Pra mim, ele é uma evolução do que teve aquele do Digimon, né? Uhum. Cara, porque tem personagens muito mais interessantes, mais completos, uma trama bem melhor também. Cara, eu nunca pensaria que alguém conseguiria misturar essa história toda assim de inteligência artificial, caos na internet, com uma família de origem na época dos samurais, cara, que tem uma pessoa que me manda tudo e uma história de amor ainda. E furry. E furry. E furry, porque com o Mamoru Hosoda, depois dessa, precisa ter furry em algum momento. Vai ter. Não, tirando o Tokyo Kakeru Shoujo, e talvez esse filme que ele vai lançar agora, tudo tem furry. Tudo. Não que eu esteja reclamando, tá? Não que eu reclame. Eu acho legal, eu acho... Até no One Piece tem furry, afinal de contas, o Chopper é o quê? Né? Mas... É um filme, assim, que ele foge bem da premissa, né? Porque ele começa, assim, parece que vai ser aquele filme de Slice of Life, né? Começa aquele bem Slice of Life. E depois você acha que vai ser assim, ah, então vai ser tipo assim, hackers gritando com os computadores, né? Tentando conter o vírus e tal. E não, aí vira um anime de ação. E depois vira Kaiji. É! Ele tem várias misturas, vários elementos. Tem uma família grandona do interior, o cara vai parar lá. Por quê? Porque a garota que ele gosta chamou ele pra ir lá, porque ele tinha falado, ah, vem aqui, eu tenho um trabalho pra você, um bico. E na verdade é era pra fingir ser o namorado dela. E aí a gente descobre depois as histórias que estão acontecendo ali, né? De que tem um problema naquela família, muitos elementos bem caricatos, e toda essa questão da parte cibernética, que vai gerar toda a ação também. É, mas é interessante que todo esse problema junta a família de volta. Isso, então, isso que é legal, né? Ele é um filme pra família. Esse é o foco de família mesmo, né? Pra público livre, eu acho. Uhum. Cara, porque você vai ver, essa família é grandona, tem pra todos os tipos, né? Tem a, principalmente a grande matriarca da família, a avó, né, que vai completar 90 anos. Sim. Que ela é o que une tudo, aquela grande família. Tem aquela família que tem os seus valores, né, que eles podem estar brigando, mas quando se juntam, eles viram uma família, no fim das contas. É aquela parada, você não pode xingar a minha irmã, só eu posso xingar a minha irmã. É. Só eu posso bater na minha irmã. Quem que você acha que você é? Assim, você não tem permissão de falar mal da minha família, só eu posso falar mal da minha família. Você não tem. Mas quando tem a avó da família, todo mundo abaixa a cabeça pra ela, respeita ela. É uma coisa bem japonesa, né? De que você tem um grande respeito pelo patriarca ou pela matriarca da família, né? Isso! Quem é o mais velho, quem tá vivo há mais tempo, quem meio que assumiu a família, assim, depois que os antigos se foram e tal. Eu sempre tenho um grande respeito, principalmente pelos antepassados também. O curioso é que a família antes estava tudo bagunçada. E precisava de um incidente como esse, o caos na internet, pra unir a família. É, um pouquinho mais que um caos na internet. É, não. Teve um incidente um pouquinho maior que o caos na internet, porque foi... Não, não, mas eu não vou dar o spoiler. Não vou dar o spoiler. Sim, mas... esse é um momento que une a família. Então ele, o Mamoru Hosoda, botou muitos elementos soltos ali, cara, que ficou bem entrelaçado. E eu achei bem interessante, não, como ele botou muitos elementos distintos e uniu tudo e ficou um filme muito agradável pra família toda. É um ótimo filme. Excelente filme. Nossa, cara. 8 de 10. 8 de 10. Eu dou 9,5 de 10. 9,5 de 10 pra esse. Eu dou 9 de 10. Não é meu favorito, mas eu adoro. Madaminu anata aemasu yoni. Onaka o sasuri itsumo negatta. Prosseguindo com os filmes do Mamoru Hosoda, em 2012 ele lançou um novo filme chamado Okami Kodomo no Ameto Yuki, ou Wolf Children, Criança Lobo. Esse foi o primeiro filme do Mamoru Hosoda produzido pelo estúdio dele, o estúdio Shizu, e foi coproduzido com a Madhouse, e que ele ainda teve duas novelizações e um mangá escrito pelo próprio Mamoru Hosoda. Ele também, como não podia ser diferente, ganhou prêmios de melhor animação no Japan Academy Prizes, Tokyo Anime Awards e no Mainichi Festival Awards, além de outros prêmios e indicações ao redor do mundo. Esse é um filme que eu não vi, então eu não posso comentar sobre ele. Esse é meu filme favorito do Mamoru Hosoda. Aí sim, melhor filme do Mamoru Hosoda. Concordo com você, melhor filme. Disparado. Esse sim é pra toda a família. Esse é um filme que tem muito cara de Ghibli também. Inclusive, Ether, eu recomendo você pegar ele e assistir com a Carol. Vou baixar ele então, depois você me manda um link. Ele é muito sutil, ele lida com questão da principalmente de mãe, e questão Sim. de saber quando o seu filho está preparado pro mundo. Acho que nunca. Na real, a única coisa desse filme que você fica assim, poxa, que coisa chata, é que ele termina. Porque, eu não sei você, mas eu fiquei muito curioso pra ver o que deu com as duas crianças, né? Ah, sim, sim. O que levou cada uma delas. Mas eu acho que o final que fez... depois. É, mas o final fez todo sentido do... Eu gostaria de ver o que acontece depois. Fez. Eu queria ver. Mas enfim, como é que é a sinopse rápida? Você vai acompanhar essa menina que chama Hannah. Ela começa com 19 anos de idade. Lá no final do filme já se passaram anos depois disso. Eu diria entre 14 e 18 anos, mais ou menos. Por aí. É, porque não tem como saber, porque é o seguinte, ela acaba conhecendo um cara, ela se apaixona por ele e acaba se revelando que ele é um lobisomem, e ela aceita isso, e tem filhos com ele, só que a gente não sabe quanto tempo demorou pra ter os filhos. É, também tem isso, é verdade. Por isso que eu jogo aí entre 14 e 18 anos, mais ou menos, porque eu imagino uns 2 anos aí que ela pode ter ficado com ele sem ter filho. Até isso, e aí tem alguns acontecimentos que obriga ela a mudar pro interior, e aí a gente vê essa família crescendo, né, e lidando com as dificuldades de criar essa família. Porque os dois filhos dela são lobisomens também, ou seja, eles... Também. Se transformam em lobo. É. Então tem algumas cenas que chega a ser cômico, de tão trágico que é. Que, por exemplo, a minha filha comeu alguma coisa e tá vomitando. Ok, agora eu vou levar minha filha pro hospital ou pro veterinário. Que ela não pode ficar expondo, né? As crianças... Ela não pode ficar expondo, ela não sabe exatamente, porque a criança é uma pessoa, mas também é um lobo. E aí, pra onde você leva? Esse é um filme, então, que ele tem mensagens muito importantes, né? Por exemplo, a questão de solidão. Inicialmente, como solidão é, como é importante você estar com uma família, juntado, e também algumas questões de você não pode renegar sua origem também, né? As duas crianças, elas ficam questionando essa questão da origem. Uma quer ser uma criança normal, a outra, ela fica se questionando, eu não sou normal, por que que eu tenho que me esconder? É, na verdade, cada um acaba trilhando um caminho, porque uma das crianças trilha o caminho de ser um humano e a outra trilha o caminho de ser um lobo. Então, é aí que tá o questionamento, então. Você não pode questionar as suas origens, ou questione, tenha certeza. E a mãe, ela precisa ter a ideia de que qual é o momento certo de que as suas crianças estão prontas para o mundo. E ela nota assim, eu acho que eu já cumpri minha missão, quando ela percebe isso, uhum. né? Quando ela nota que suas crianças já estão prontas para viver o mundo. E ela teve todo esse trabalho de criar com toda a dificuldade, ver elas crescendo, ainda mais problemas, porque elas são lobas, né, também, são lobisomens. É, mais que isso, porque o filme, se você for ver, ele é uma sequência de sacrifícios que a mãe faz pelos filhos. Tem vários sacrifícios, tem vários. Ah, por exemplo, um dos primeiros que eu acho que não é problema falar, é o fato dela se mudarem, porque ela pensa assim, pô, eles são crianças lobos e tal, se eu mudar pro interior, por mais que não seja, eu nunca morei no interior, eu nem sei o direito que eu vou fazer lá, né, elas vão ter mais liberdade, elas vão poder curtir a natureza e deixar esse lado de lobo aflorar um pouco, mesmo não sendo o bom, é uma coisa que eu suponho, ou pelo menos espero que toda mãe faça, né. Eu acho que é algo que toda pessoa, assim, que eventualmente, todos nós, assim, um ponto a gente percebe o quanto nossos pais, mães, pais sacrificam pela gente, né, por nós. Uhum. Do jeito que vocês colocam, porque eu não vi, parece assim, realmente ser um filme que, se você percebeu, você reconhece o que seus pais fizeram, você vai se ligar muito à situação delas. Vai ver, assim, o que pode ter passado pela mente dela, dos seus pais, no momento que eles tomaram as decisões que tomaram, e no que passou pela mente da moça, quando ela teve que decidir pelos filhos e não por ela. E como toda obra de fantasia boa, eu diria, ela fala de uma coisa do cotidiano extrapolando, né? Sim, sim. Porque no caso, as crianças, eles são lobos. É uma coisa completamente fantasiosa, não vai acontecer. Sim. E ela extrapola, por quê? Porque por elas serem lobos, os problemas dessas crianças são muito maiores. Por exemplo, se dois irmãos brigam, você pega e separa. E se os dois irmãos que estão brigando viram lobos, o que você vai fazer? Né? Você não tem o que fazer. Você tem que olhar ali e gritar no máximo, falar, para, não sei o que, não tem o que fazer. Você não tem nem capacidade física, sabe? Uhum. Esse, então, é o filme mais dramático do Mamoru Hosoda. Ele é o filme de, pra mim, que eu mais me emocionei, a ponto de ficar com os olhos barejados, né? Ele é triste em vários momentos, ele é feliz em outros momentos, e, como já disse, é pra família. Vejam, então, com sua família, principalmente as pessoas que pensam na maternidade também. Esse filme, ele tem muito uma pegada, que é você misturar que nem tem no... Divertidamente. E você mistura felicidade com tristeza ao mesmo tempo. Isso. Então, tipo, tem algumas cenas que ao mesmo tempo elas são tristes e ao mesmo tempo elas são muito felizes. Uhum. Que é muito esquisito falar, sabe? É mostrar como a vida segue. Ela tem que seguir. Vai ser sofrido, mas tem que seguir. Não, mas é aquela coisa. É interessante porque isso eu vou falar aqui, mas tem aquele filme, por exemplo... Divertidamente. Quando fala essa ideia de que você tem essas situações tristes e situações alegres ao mesmo tempo, né? Lembra muito, assim, que o que passa na mente da personagem nesse filme da Pixar, onde a mente precisa aceitar que você fica triste, é normal você ficar triste, mas isso também realça os momentos alegres, os momentos bons, que vêm e que podem vir, né? E que esses sentimentos, todos eles se complementam, mesmo que eles pareçam muito díspares, né? E pensar também que os sacrifícios um dia vão valer a pena. Sim. E valeu a pena. No caso dela, valeu a pena. Seguindo, então, agora a gente vai falar do meu filme, que provavelmente é o meu filme favorito dele. Eu demorei anos pra assistir, mas quando assisti, falei, meu Deus do céu, que filme foda. É o filme de 2015, Pokémon no Noko, ou A Criança e a Fera. The Boy and the Beast. The Boy and the Beast. Pra quem não sabe, esse foi o filme que recebeu um prêmio de animação no 37º Japan Academy Prizes, e arrecadou a soma não insignificante de 5,85 bilhões de ienes no Japão, e quase 50 milhões de dólares ao redor do mundo. É bastante. Essa foi a receita, ok, mas quanto foi pra produzir? Vale levar em conta que demorou mais ou menos uns 3 anos pra ele ser produzido, mas vai, levou uns 3 anos. Ele deve ter tido um lucro razoável, porque foi um filme, assim, que dele que ganhou muita repercussão, porque estreou nos cinemas, né? Não lembro se passou acho que passou até nos cinemas brasileiros, né? Na época. The Boy and the Beast nos cinemas brasileiros? Eu não sei. Se não me engano, passou. Boy and the Beast. Eu já não tava no Brasil na época, mas acho que passou. Eu não vou lembrar. Não vou lembrar. Eu acho que não. Não vou lembrar. Bom, eu sei que ele foi um dos primeiros filmes, assim, de animação japonesa que eu lembro que falava, ah, vai passar num cinema, ou teve uma uma mostra em cinema, sabe? Ou alguma coisa assim. Foi a primeira vez que eu teve alguma coisa desse tipo no Brasil, pelo menos, pelo que eu lembro. Cara, Viagem de Chihiro te mandou um abraço, Totoro. Pelo que eu lembro, tá? Pelo okay. que eu lembro. Eu não vou... Pokémon. Vai falar que você não lembra do Pokémon. Ah, obviamente eu lembro do Pokémon, né? A maioria dos filmes de Pokémon tiveram exibições, mas assim, uma obra como Bakemono no Ko, assim, que do calibre que era, assim, tirando a Viagem de Chihiro e tal, porque alguns do Ghibli realmente passaram no cinema, Bakemono no Ko foi uma coisa que foi uma surpresa, pelo menos pra mim. Mas, falar um pouco da sinopse do filme, né? A gente discutir sobre o filme, né? Porque fica um pouco mais fácil falar dele. Sim. A história se passa no reino humano, no bairro de Shibuya, em Tóquio, no reino Bakemono, Shibutenmachi. Bakemono, pra quem não sabe, é monstro, não é? É monstro. É monstro. Bake é monstro e mono é coisa, uma coisa monstruosa. Monstro. E nesses dois mundos, que não deveriam nunca se cruzar, vive um garoto solitário que perdeu a mãe, né? Isso. E não sabe quem é o... não é que não sabe quem é o pai. O pai, ele meio que é dito que ele abandonou a criança, né? E um Bakemono, um monstro solitário chamado Kumatetsu, que... É um urso. Que é um urso. Urso lutador, E ele foi aconselhado pelo professor dele a ter um discípulo. E um dia, ele tava andando no mundo humano e esse garoto, ele meio que esbarra com... com o Matetsu e acha ele curioso e começa a seguir ele. E ele eventualmente acaba se perdendo no mundo dos Bakemono. Criança, nunca façam isso, tá? Nunca sigam uma criatura alta, assim, no meio da chuva. Nunca sigam ninguém que você não conhece. Isso também. Ponto. Isso também. Ponto, não façam isso. Não, mas eu ia falar, nunca sigam criaturas, assim, de quase 3 metros de altura pra mundos desconhecidos. E quando ele se perde lá, ele acaba eventualmente se tornando discípulo do Kumatetsu, né? E com os anos que ele acaba passando lá, um laço familiar surge entre o garoto e o monstro, né? A criatura. Porque ele aprende muito com o Kumatetsu sobre como viver a vida, né? Como se guiar na vida. E o Kumatetsu aprende com ele sobre como ter paz, né? Como ter paciência, como ser uma pessoa mais ponderada. Apesar deles brigarem toda hora também. Sim, como toda família, né? Sempre tem brigas. Mas o mais importante é que eles se respeitam muito. E igual a gente falou no filme anterior, que tem essa ideia de que chega um momento onde as crianças, elas meio que questionam o seu lugar no mundo, né? Esse filme faz a mesma coisa, porque chega num ponto onde o garoto cresce, se torna um adolescente, só que ele percebe que ele não faz parte daquele mundo, né? Ele nunca vai fazer parte daquele mundo, porque ele não é um Bakemono. E isso é reforçado por causa de outros dos acontecimentos que tem dentro do filme, outros personagens, mas a gente não vai falar pra não dar muito spoiler. E outra coisa também, que no filme anterior, Wolf Children, a gente fala de maternidade. Esse aqui, The Boy and the Beast, ele fala de paternidade agora. Sim. Quem é o seu pai? Seu pai é aquele que te abandonou, você não sabe nada, mas você ainda tem curiosidade de saber quem é ele, por que ele te abandonou, por que ele sumiu, ou é essa criatura agora que eu posso também chamar de pai, mesmo ele brigando comigo, nem me ensinando nada, mas que te cria. E aí é uma história que parece que ele vai ter dois pais, no fim das contas, né? Só que os dois são de mundos diferentes. Uma criatura que só fica brigando, só fica ensinando a lutar, e outro que um dia ele vai querer saber quem é ele. Sim, mas é interessante ver que esse pai que criou ele, olha, e que ensinou ele a lutar, ele também ensinou ele... Não gostei da sua frase porque o urso também é o pai dele. E ele é o pai de verdade, ele é criança. Não, então, é disso que eu tava falando. Eu ia falar assim, esse pai dele que ensinou ele a lutar, também ensina pra ele uma importante lição de como viver sozinho, né? Como se encarar a vida, mesmo não tendo ninguém. Porque ele não tinha ninguém. Ele mesmo não tinha ninguém, então era o único jeito que ele sabia viver. E ele meio que passou isso pro criança. Mas, ao mesmo tempo, o menino ensina pro Matetsu a importância de você ter alguém com quem você se importa. Né? Você ter pessoas ao seu redor, você não estar sozinho, né? E ambos se ajudam, ambos ensinam um ao outro como outras formas de viver, a importância dessas duas formas, né? Era isso que o mestre dele tinha falado. Tenha um discípulo, alguém pra ensinar, porque você pode ser forte, você pode ser meu sucessor, mas não nesse momento. Você não está pronto, você não entende a importância da proteção, do que é a verdadeira força, né? E só quando ele tem essa criança, essa pessoa a proteger, que passou lições pra ele também, ele tá pronto sim pra ser um verdadeiro sucessor. Sim, tanto que tem uma frase muito bonita do mestre, mestre, quando eles estão treinando, assim, no futuro, ele fala, você olha pra isso, é difícil saber quem é o discípulo e quem é o mestre, né? Porque os dois se ensinam, os dois aprendem um com o outro. E sem falar que você tem uma grande analogia no final, eu não vou entrar em muito spoiler, mas tem uma grande analogia do final. Na verdade, são duas, né? Você tem duas metáforas ali, né? No final, que é uma do sacrifício e a outra do... Vai estar sempre com você no coração, né? Independente do que aconteça. A espada no seu coração. E outra coisa que também mostra aquela coisa, não importa, tudo que você conquistou sempre vai fazer parte de você, sempre vai estar lá. É você, querendo ou não, você é a soma de tudo que lhe aconteceu até o momento. Exatamente, exatamente. 2018年夏細田守監督最新作. E, por fim, o último filme que ele está fazendo, que vai ser, aliás, vai ser lançado esse ano, em julho de 2018. E só vai chegar aqui no Brasil em 2019. Provavelmente. Provavelmente. Se não fizeram algum lançamento no cinema aqui, eu não sei, viu? Mas o nome do filme, para os curiosos, é o Mirai no Mirai, ou Mirai of the Future. Ou a Mirai do futuro. Pra quem não sabe, o Mirai no Mirai, né, ele fala aqui que... É uma pequena sinopse do que a gente já tem até o momento, tá? Que ele fala assim que tem um jovem garoto, que ele é mimado, bem pequenininho, de uns 4 anos, o Kun-chan. E ele tá muito incomodado porque vai vir a nova irmã na família, né? Vai nascer a irmãzinha, a Mirai. E ele está com aquele sentimento de criancinha, assim, de que ela está com inveja, um ciúme. Porque essa criança vai chegar e vai roubar todo o amor dos pais dele, né? Que ele sentia por ele. Vai ter agora por ela. Então ele fica muito com a parte emburrado, né? Enciumado. E um dia ele acaba encontrando a versão mais velha da irmã, que ela veio do futuro. Então é isso que a gente já tem de sinopse. Então vai ter uma aventura. E provavelmente algum dessas pessoas deve ser um furry. Não sei, cara. Não sei. Não, vai que, né? Tô brincando, gente. Tô brincando. Mas o curioso é que esse filme, o Mamoru Hosoda, ele se inspirou na sua própria experiência, né? Como pai. Porque ele tem uma filha que se chama Mirai. Olha aí. E assim, e quando ela ganhou o irmãozinho, né? Quando o Mamoru Hosoda foi pai de novo, ela ficou com grande ciúme, né? Ficou com aquele pensamento também, né? De que chegou uma nova criança e está roubando os amores dos meus pais, né? Então, ele notou isso, observou e ele está escrevendo isso, né? Nessa história toda. Então, é uma história agora para irmãos, que a gente vai ver. Como eu já falei, Mamoru Hosoda, ele faz para alguns públicos. Faz para pais, faz para a família toda, faz para amigos, agora para irmãos, né? Eu acho que quem tem irmãos em qualquer instância vai se aproximar muito desse filme, né? Porque acho que todo mundo que é irmão, principalmente o irmão mais velho, sabem que esse é um medo que você sente, né? Ah, sim. Esse provavelmente vai ser um filme pra toda a família, né? Principalmente pra quem tem dois filhos e vai notar isso também. Sim. E é muito engraçado, porque você sempre tem a ideia de que o irmão mais velho acha que o irmão mais novo vai roubar a atenção dos pais, só que o irmão mais novo acha que os pais se importam mais com o irmão mais velho. Sempre tem esse debate entre eles, né? Até o momento, o trailer não revela muita coisa, mas ele tá muito bonito. Mas como é um trailer, a gente tem que esperar vir mais coisas aí, né? Então esperar, né, quando esse filme estiver disponível pra gente poder assistir. Eu não vou falar em julho de 2018, porque é pros japoneses lá, cara. Não é pra gente ainda. Provavelmente vai ser lá pra 2019. Começo de 2019. Uns 6 meses depois. Isso se não chegar a distribuição aqui no Brasil nos cinemas, né? Espero que, quem sabe, um dia tenha isso. Não, se chegar a distribuição nos cinemas, até mais ou menos o final do ano, a gente talvez consiga ver o filme. Se não, a gente vai ter que esperar até eles lançarem o DVD, o Blu-ray, essas coisas aí só em 2019. Paciência. Mas por enquanto é isso, né, que a gente tem do Mamoru Hosoda, galera. Vocês querem fazer algumas considerações finais? Eu acho que a obra do Mamoru Hosoda é uma obra muito interessante, assim, porque ele trata com temas bem cotidianos, como você mesmo falou, né, Seiji? Ah, é muito, cara, nossa. E ele não foge de abordar temas dentro desses temas cotidianos, assim, temas tocantes, sabe? Temas, às vezes, relativamente delicados de se lidar, né? Assim, coisas que as pessoas às vezes têm medo de falar sobre. E, como por exemplo, o caso de maternidade, de uma mãe solteira, ou de paternidade, né? E essas coisas assim. Você vê que são... Claro, é um tema muito mais complexo do que ele apresenta, mas ainda assim ele consegue trazer uma obra bem interessante, né? Ah, sim. Bem emotiva. E eu falo que o Mamoru Hosoda, ele é um cara que realmente ele tá firme no mercado. Muito firme. É um cara que botou o seu nome, né, cara, nessa parte do mercado da animação. Toma aí, Carlos. Eu não preciso mais de você. Quando ele saiu do estúdio Carlão... Não é. Não é o Carlão, não. Qual que era? Eu esqueci. Não, a gente não botou nome. Ele saiu da Toei, ele teve toda a liberdade pra fazer o que quiser e o cara mudou. Não, mas eu tava falando do Carlão mesmo. Toma aí quem mandou não pegar ele. Ah, tá. Então, quem mandou não pegar? Toma essa. Toma aí, ó. Toma essa, Hayao Miyazaki. Agora eu tenho meu próprio estúdio. Agora eu tenho aqui meu próprio estúdio, o João. O estúdio João? Então, quando ele saiu da Toei, o cara mudou muito e explodiu, mostrou todo o potencial do que realmente o cara é bom mesmo. É um cara que eu adoro ele. Eu realmente sou fã do Mamoru Hosoda e todos os seus filmes, principalmente o Wolf Children, que é meu filme favorito dele. Vejam esse filme. Nossa, tem que ver. Jim? Eu tô de boa. Ok, então... Se quer saber o que eu quis falar, ouve de novo o cast e é isso aí. Valeu, falou. Beleza, então tá certo. Valeu, galera. Então, fiquem então todas as recomendações do Mamoru Hosoda. Muito obrigado por escutar este podcast de um fantástico diretor. E eu espero mais obras dele, cara. Nossa, espero que ele me surpreenda mais ainda. Muito mais. É isso. Valeu e abraços, né, galera. E até a próxima vez. Falou e first everywhere. Oi, é. Koi, koi. Não. Tchau. Koi, koi. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, aqui é o Seiji, e vamos começar nossos recadinhos básicos de sempre. Para você que escuta o nosso podcast via feed, via iTunes, via algum agregador de podcast, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br, mande e-mail para a gente via contato@projetoxpodcast.com.br, siga a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também o nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast e siga a gente no nosso Twitter no @projetoxpod. Podcast. Alguns recados, saiu na semana passada o Expresso Cast número 36 sobre o Tales of Ciris, parte 5, agora falando sobre o Tales of Xillia e o Tales of Xillia 2. Dri e Ana falando sobre esses dois jogos importantes do Tales of, que saiu no PlayStation 3, né? Bom, vamos lá, escutem, link na postagem. Saiu também na semana passada o Projeto X Playlist número 107 sobre músicas do Grammy, parte 1. A gente tocando então algumas músicas que já ganharam o Grammy, né, de gravação do ano, pra pegar o hype, né, do prêmio do Grammy. E teve como grande vencedor nesse ano o Bruno Mars. Ei, beleza. Bom, vamos lá também, escutem, link na postagem. E-mails e comentários, né, sobre o último podcast sobre evolução. Aqui então temos um e-mail aqui, né, do Rafael HQ, que ele fala: olá, pessoal do PXP, tema mamilos, adoro. Ei, beleza. Bem, é muito bacana ver esse tipo de discussão de uma forma respeitosa como vocês fizeram nesse podcast. Infelizmente, o comum é ver o pessoal se degladiando para ver quem é o dono da verdade e a discussão não sai do lugar. Tá bem que aqui no Projeto X Podcast todo mundo se respeita, né? E todo mundo é amiguinho. Ah, então deu pra fazer um tema bem legal. Muito bom, né? Valeu, Rafael HQ, por esse e-mail, né? Aqui também um comentário do Hawk Guy, que ele fala aqui, ó: gostei do cast. Eu sou biólogo também e, como minha professora de micro falava, cientistas, professores ou qualquer um que leva a informação é um formador de opinião. Concordo com essa frase. Um exemplo perfeito é essa onda de febre amarela que vem atingindo algumas regiões do Brasil. E com o auxílio da internet, acaba propagando a desinformação, como vemos o caso de macacos sendo atacados por um grupo de pessoas, achando que eles que transmitem a doença. Pois é, né, porra. Pobres macacos, eles também são tão vítimas quanto a gente da febre amarela. Quem transmite é o mosquito. Caramba, não matem macacos, não. Outra coisa que prejudica também e leva à ignorância é algumas obras de ficção. Eu não sei se alguém já viu aquele seriado no Netflix chamado 72 Animais Perigosos da América Latina, no qual cria todo um terror sensacionalista com relação a vários animais, principalmente búzios, por justamente falar que ele é transmissor da febre amarela, e tendo em vista que se trata de um comentário passa um ar de seriedade. Isso é perigoso. Cara, não vi esse seriado, mas só pelo título sensacionalista já imagino o que que vem aí. Ei, maravilha. Bom, e realmente é perigoso também essa afirmação, viu? Achar que os macacos, principalmente os bujos nesse caso, são transmissores da febre amarela. Não, não. O pessoal tem que estar mais informado. Mas é isso. Valeu, Hawk Guy, também, né, por sua mensagem. Muito obrigado. E continue escutando a gente, por favor. Pra fechar esse caixa de entrada, mandar abraços também, pessoal que comenta, né? Abraço pro Rafael Taira, pro Rui, comentaram os podcasts, né, Expresso, Playlist, e outras pessoas também que querem mandar e-mails, mandar comentários. Manda e-mails, manda comentários, galera, a gente gosta disso. Bom, é isso, muito obrigado e até a próxima vez, tá? Valeu e fui, e tchau.